Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 358, gravado em 23 de fevereiro de 2024. Eu sou Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu no último período. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Este é o nosso... Diga. Embora não seja ao vivo, estão nos acompanhando. Estão vendo os nossos rostinhos bonitinhos lá pelo YouTube. Eu não quero saber aonde, em que lugares, mas isso pouco importa. A internet é assíncrona, né? O cara pode estar vendo isso aqui daqui a... A gente pode estar morto e ele está vendo isso num futuro distópico, pode, né? Cara, eu já pensei muito sobre isso. Com relação aos meus filhos, sabe? Porque eles vão encontrar esse conteúdo daqui, talvez 20, 30 anos ainda esteja navegando por aqui, né? É engraçado, talvez sim, mas também talvez não, né? Porque a quantidade de conteúdo que se produz, tem muita coisa jogada pra baixo do tapete. Coisa boa jogada pra debaixo do tapete. Não, mas acontece que tu encontra coisa de 10 anos atrás no YouTube. Postada 10 anos atrás. Sim, até mais. Então é bem mas este é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamam a atenção, tomando um café de verdade, ou no meu caso eu estou tomando uma água. Então pegue a sua bebida preferida e vem conosco. Para entrar em contato com a gente, enviar suas críticas e sugestões é muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal, ou se preferir também pelo @segurançalegal lá no Twitter, porque nós somos, né, da resistência e não falamos X, falamos Twitter. E também no Mastodon, @segurançalegal, @mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site apoia.se/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Temos alguns avisos, Vinícius, né? O primeiro deles é que o PicPay não está mais aceitando contribuições, então... se você é, inclusive, um dos ouvintes que apoiava pelo PicPay, a gente, né, pede que você nos acompanhe lá e realize o apoio lá pelo Apoia-se. Né? Também, Vinícius, lançamos nesta semana uma pesquisa, que é a pesquisa chamada A Voz do Ouvinte do Segurança Legal, que tem como objetivo, né, fazer com que a gente entenda um pouco mais quem é o nosso ouvinte, embora a gente já tenha uma boa noção de quem é o nosso ouvinte, mas saber um pouco mais o que o ouvinte acha do nosso projeto de maneira geral, o que ele gosta mais, as coisas que ele não gosta, né? E também para que com essas respostas a gente consiga melhorar. E é bastante interessante porque, embora nós já temos umas 15, 16 respostas até o momento, então... Se você está ouvindo ali, veja no show notes que você vai encontrar o link para responder. A gente pede que você reserve ali 5 minutinhos do seu dia para responder. Para nós é muito importante, porque a ideia é melhorar o projeto. E é muito interessante, Vinícius, porque uma das coisas que nós percebemos ali é que nós temos mantido o nosso blog aqui da Brown Pipe, que nós temos também falado para os ouvintes sobre o nosso mailing semanal, né? Ou seja, a gente manda um mailing ali semanal, se você quiser, consegue se cadastrar lá no site da Brown Pipe para receber, inclusive, algumas das notícias que nós falamos aqui no próprio podcast, né? E foi interessante notar que grande maioria das pessoas não conhecia nem o blog e nem o mailing. Então, já está saindo coisas, já estão saindo insights bem interessantes aí dessa pesquisa. A gente pede que, se você puder, preencha lá no clicando no endereço que está ali no nosso show notes. Vinícius, já que está pedindo coisas aí para os nossos ouvintes, eu peço para você que está nos vendo no YouTube aquela velha história de dar like, compartilhar, etc., né? Para ajudar na divulgação do nosso trabalho e a gente conseguir alcançar mais pessoas no YouTube, que lá a gente não alcança tanta gente quanto a gente alcança no áudio, né? O áudio, obviamente, é muito maior alcance, porque o áudio existe uma constância, já tem, né, coisas há muito tempo já que se mantém essa publicação, e no YouTube a gente tem umas idas e vindas, né? Uhum. E agora, mais recentemente, do ano passado pra cá, que a gente começou a pegar mais firme, e tem mais uma pessoa nos ajudando, né? Tem o Matheus aí que nos ajuda a botar o material no YouTube também. Então, né, precisa de mais é gente ali, pra conseguir colocar a ficha ali. Mas tá indo. E são plataformas diferentes, né, Vinícius? Sim. O sujeito, a pessoa que nos escuta pelo feed, por exemplo, que é a grande maioria, segundo a gente acompanha até pelas estatísticas que são geradas, ele é um cara que, né, em geral, são pessoas que gostam de ouvir somente, né? Uhum. O YouTube, se você não tem o plano premium, você, inclusive, não consegue ouvir, né? Fica vendo propaganda e tal. Não dá então, pra botar em segundo plano. Exato. Então são mídias diferentes e aí a gente está concorrendo também, inclusive com o próprio algoritmo, com as próprias recomendações ali. Inclusive vamos falar um pouco sobre algoritmos hoje de redes sociais e como às vezes eles levam as pessoas para conteúdos que, em alguns casos, nesse que a gente vai comentar, são conteúdos até criminosos, né? Bom, vamos lá, primeira notícia da semana. O que nos deixou aqui, Vinícius, de bastante... Eu diria que foi talvez a nota técnica, podemos chamar de decisão, né, de maneira geral, da NDPD, mais importante, me parece, né, porque toca em questões bem prementes, assim, que estão relacionadas com o dia a dia, nesse caso aqui, de um grupo de pessoas, que são os grupos dos aposentados. Então, a NDPD publicou essa nota técnica que envolveu uma análise sobre a questão da oferta de crédito para aposentados, que envolveu quatro bancos: o Banco Itaú, o Banco Pan, Banco Santander e o Banco Bradesco. Essa questão do oferecimento de empréstimos para aposentados, ela é bem conhecida, né, as pessoas em geral aí, bem comentado inclusive no dia a dia, mas é aquela história de que o sujeito se aposenta e começa a receber contatos, né, oferecendo empréstimos consignados. Em alguns casos, até mesmo, a pessoa sequer sabe que o seu benefício foi deferido e ela já começa... Ela descobre que se aposentou por conta da ligação feita pelo banco. Então, a NPD analisou essa questão, que é uma questão bem interessante do ponto de vista de proteção de dados, foi o que ela fez aqui, né? A decisão está aí na tela, tem 37 páginas, Vinícius. São 37 páginas, exatamente. Então, quem estuda proteção de dados, a gente sugere que dê uma lida nessa decisão, porque ela trata sobre várias questões bem importantes. Assim, a gente consegue ver, quem estuda esse tema, consegue ver já uma forma da NPD começar a trabalhar e começa a ver umas análises muito interessantes de questões que às vezes, né, do direito em ação ali, dá para se dizer, né? Então, um dos aspectos que se abordou foi essa questão da hipótese de tratamento utilizado, ou seja, primeiro como é que eles obtinham os dados. Então, o próprio essa nota fala sobre e explica, né, por meio de respostas do INSS, como que os bancos têm acesso a algumas informações, e se verificou que os correspondentes bancários e os bancos, de maneira geral, têm a ciência de que o sujeito se aposentou, mas o INSS não passa os dados de contato, e esses bancos acabam conseguindo outros dados de contato dessas pessoas, o que ocorre muito provavelmente por meio de serviços de enriquecimento de dados, né? Então, uma das questões foi que os bancos alegaram foi que a hipótese de tratamento seria o consentimento, só que, por uma questão de lógica, né, Vinícius, não tem como você primeiro tratar os dados do sujeito para depois pedir o consentimento para ele. Consentimento dele, exatamente. Ele tem que pedir o consentimento antes de tratar. E em geral, as pessoas que recebem essas ligações não querem receber. Eu tenho uma pessoa próxima que se aposentou recentemente e, mesma coisa, antes de sair a informação para ela de que ela tinha se aposentado, começaram a ligar para ela. E ela não quer. Ou seja, é justo o oposto do consentimento, sendo que consentimento tem que ser prévio, ele tem que ser expresso, tem que ser muito claro, ele tem que ser delimitado, tu não pode dar um consentimento genérico. Então tem uma série de restrições. É a velha história do consentimento, a gente já comentou, inclusive, aqui nos episódios do Segurança Legal sobre a LGPD, que não foram poucos. Que não foram poucos. Outro ponto que eu achei bem interessante, que foi também, né, insisto, a NPD lidando com problemas práticos aqui, que foi a relação entre o banco e os correspondentes bancários, né, uma relação via de regra, ele até comenta que pode ser diferente, eles comentam que pode ser diferente, mas via de regra vai se estabelecer uma relação de controlador e de operador entre o banco e o correspondente bancário. Os bancos até tentaram passar a responsabilidade para os correspondentes bancários e a NPD disse negativo. Você, banco, né, que é o controlador dessa atividade de maneira geral e que define como esses dados vão ser tratados, não pode empurrar a responsabilidade para o correspondente, que é um mero operador e que deve seguir as regras estipuladas pelo banco. De maneira geral, o que nós temos aqui é que a NPD encaminhou, deu um encaminhamento, né? Ou seja, vai haver um próximo passo aqui depois dessa nota técnica que vai envolver e encaminhou para os bancos a necessidade de que eles alterem essa e verifiquem uma hipótese de tratamento mais adequada para realizar esse tipo de operação. A decisão é longa, né? A gente tem várias outras notícias aqui para tratar, mas se você tem interesse pela área de proteção de dados, se você estuda essa área, cabe dar uma lida aqui nessa decisão. Algo mais aí que você queira? Não, e lembrando que isso está lá no nosso blog, né? Está lá com os comentários feitos por ti lá, organizados. E no final tem o link, obviamente, para a nota técnica ali, para você poder ver a nota técnica na íntegra. Então, tá lá. E é uma coisa... eu te interrompi, vai depois eu toco. Não, eu disse que... Eu ia dizer que chama atenção essa tentativa de passar adiante a responsabilidade. Não sou eu, eles estão fazendo lá para mim, então... Exatamente, estão fazendo para ti. Estão vendendo o teu produto. Então... ainda que eles tenham uma certa independência na busca das informações lá, tu tem que saber que serviço tu tá contratando, né? Não pode contratar um serviço que tá claramente violando a LGPD e dizer, não, mas eu não sabia. Então, assim, no momento que tu contrata alguém para fazer um serviço para ti, né, tu necessariamente tem que, no mínimo, verificar se o serviço está sendo feito de forma, até mesmo, dá para dizer legal, porque é uma lei, né? É lei de proteção de dados, está violando a lei. Então tem que ver se o serviço que alguém está me prestando está minimamente enquadrado ali dentro das questões legais, e eu posso exigir isso, inclusive, em contrato, né? E não tem só isso, certa... né? Você, se você tem o banco enquanto controlador e você tem prestadores, né, outras empresas prestando serviços e essas empresas são operadoras, elas até têm algum espaço, né, de decisão mais operacional, digamos assim. O software que você vai usar para fazer backup daqueles dados, por exemplo. Mas assim, você precisa fazer um backup. Você precisa, ou seja, aplicar o que a lei diz, ou seja, você precisa cumprir a lei e você ainda vai precisar, e você ressaltou muito bem, por meio do contrato, o controlador é que vai definir como que o operador vai tratar os dados. Esse é o ponto. O poder aqui é do controlador. O operador, ele só segue aquilo que o controlador disser. E eu acho que representa, né, até dia desses eu estava lendo também algumas críticas, eu diria até bem ácidas, bem fortes contra a NPD, enfim, que ela está demorando para atuar. E o que nós vimos aqui é a NPD comprando uma briga, eu diria, bem boa. Porque o setor bancário, ele tem um poder bastante importante, né, na sociedade, de maneira geral, né, tem toda a questão de estar habituado a lidar com essas atividades, ou seja, a NPD, ela entra num terreno bastante difícil, né? Não é demonizar banco, não tem nada a ver com isso aqui, né? Mas é você realizar essas operações de maneira a cumprir a lei. Isso é um problema, né? E isso que me deixou feliz é a NPD atuando um problema que atinge de verdade a vida das pessoas de maneira importante. Eu gostaria de ver a NPD atuando também, por exemplo, em outro problema, que é a questão das farmácias, né? Que é uma questão ainda não resolvida. Esse aí tu vai pegar uma coisa bem complicada, que é a questão da indústria farmacêutica, né? Também... Do repasse das informações, aí é uma indústria com bastante lobby, né, com grana, né, envolve grandes laboratórios. Então, assim, é uma briga, é uma boa briga. não sei se não é mais casca ainda do que tem do muita que essa coisa aqui, a se mas, tratar, é, né? É, área é, da saúde, aí, de maneira geral. É, as operadoras, de maneira geral também, né? A gente conversava antes aqui, né, Vinícius? Eu troquei de celular essa semana e fui numa operadora, na operadora que eu uso, dei o meu celular na troca e, cara... Ops! Num determinado momento... Calma aí, que deu uma trancada aí, cara. Deu uma trancada, hein? É. Bem na hora que tu levou teu celular no operador, aí acho que a operadora não gostou que tu ia falar. É, e aí já tá me bloqueando, né? E eu disse que as práticas que eles realizaram lá para eu fazer essa troca, né, eu dei o meu celular e aí a quantidade de informações que eu tive que fornecer de maneira adicional para fazer essa operação de dar o meu celular na troca, sabe, é um negócio muito ainda não resolvido. De maneira geral, os serviços prestados aos consumidores ainda não tão adequados, na sua grande maioria, me parece, mas esses grandes, né, relações bancárias, relações médicas, a questão das farmácias, a questão das operadoras, me alegrou ver a NPD atuando nessa linha aí, Vinícius. Não, só para terminar, ao mesmo tempo, essa decisão ela também dá para os bancos e para os outros envolvidos aqui nessa relação como um todo, né, os correspondentes, por exemplo, dá também uma segurança maior, porque ela já está vendo a NPD se mexendo, ela consegue, por meio dessa nota técnica, saber o que ela deve fazer, não repetir esse mesmo erro. Então, é bom, todos ganham. As instituições ganham, porque tem mais segurança jurídica em saber como vão lidar com esses dados. E a comunidade, os titulares ganham, porque vê a NPD atuando aí também em prol do direito fundamental dessas pessoas, né? Sim. É, eu queria comentar contigo uma anedota, né? A gente comprou um celular, nós lá na Brown Pipe compramos um celular para botar no nosso conjunto de equipamentos para teste, né? Uhum. E compramos um celular usado, a gente não compra celular novo para isso. Até porque, eventualmente, a gente pode brinquear um celular desse, tipo... É, dependendo. Fazer ele ir pro beleléu. E a gente comprou um celular usado e tava com todos os dados do proprietário lá. Contas logadas, é um Android, tudo logado. E a gente entrou em contato com a loja, avisamos, olha, vocês nos entregaram um celular usado, mas com os dados do antigo proprietário e tudo logado. E aí teve um procedimento lá que foi feito, né, para a pessoa e tal, mas a gente zerou o telefone, né? Zeramos ele, desvinculamos da conta e zeramos. Uhum. A sorte dessa pessoa que o celular caiu na nossa mão. É. Agora, cara, e se é alguém meio dado a fraudes e não sei o quê e compra um celular desse? Então, muito cuidado, você, nosso ouvinte, principalmente os seus familiares, ao se desfazerem de seu celular... Né? Se liguem de zerar completamente ele antes de entregar. Não deixe um celular na loja com informação. E, tá estragado, não consigo acessar. Melhor deixar em casa estragado do que fazer uma troca sem pegar o celular na mão de volta e apagar antes de deixar na loja. Né? Foi assim, que acabei fazendo lá. Né? É, tipo, deixa aqui o estragado comigo e eu tomo, levo um novo e depois tu. Deixa que eu zero pra ti aqui. É, não dá, né? Essa última versão do Android, inclusive, eu ainda não vi, mas ela tem um modo manutenção, que seria você ativa para levar o telefone para manutenção, sabe? É, mas eu não vi exatamente o que ele faz, se ele bloqueia. Não vi, mas sei que tem, de repente, no próximo episódio a gente fala um pouco mais sobre isso. Vamos adiante? Vamos. Quer ir na FTC ou quer pegar uma das tuas aí, depois a gente... Não, vamos encaixando aqui, eu tô com um balde de café pra tomar aqui, pra mim tá tranquilo. Vamos na FTC, pode ser? Pode. É, isso me chamou a atenção, Vinícius, eu sei que você leu ela aí também, mas e eu realmente não sabia, não sou usuário do Avast, mas a FTC, quando eu li, eu fiquei muito impressionado, descobriu e acabou multando a Avast, fabricante de antivírus, de vender dados de navegação para fins de publicidade. Eles foram multados em $16.5 milhões por esta prática, além de serem proibidos de vender ou licenciar dados de navegação para publicidade. O que a FTC acabou descobrindo é que eles estavam coletando de forma ilegítima esses dados de navegação por meio tanto de extensões quanto do próprio software de antivírus, e armazenando esses dados de maneira indefinida, ou seja, por prazo indefinido, sem qualquer consentimento, sem tomar um consentimento dos usuários e tampouco avisar que eles estavam fazendo pelo isso. Pelo contrário, né? Tá aqui no headline, ó. apesar das promessas de proteger os consumidores, os seus consumidores, né? De rastreamento online, a Avast vendeu os dados de navegação dos seus consumidores a terceiros. É. E porque isso vocês já dá... sabem para quem vai o café frio hoje. Pois pra é. As empresas que fazem esse tipo de coisa aqui. É, eu tinha... Na verdade, eu tenho uns três frios hoje aí. Ah, tem? Não, então tá. Então já vamos distribuindo lá ao longo da... Mas esse aqui, pra mim, é... Esse aqui leva, né? Esse é garantido. Esse é garantido. O café é geladé. Porque uma das coisas, né, no headline que diz aí que eles... Que apesar da promessa de eles prometerem proteger os dados, né? Uhum. Porque eles faziam isso por meio da indicação de que eles... Que o software deles, eles anunciavam que o software deles bloqueava cookies de terceiros. Aí é muito interessante, né? Ele bloqueia os cookies de terceiros, claro. Mas ele pega todos. Na verdade, ele pegava os dados... Até não sei se ele bloqueava mesmo os cookies de terceiros, não, acho que não diz aqui, eu não li toda a decisão. Mas, de fato, ele pegava as pesquisas que as pessoas faziam no Google e tudo mais, e as páginas visitadas. Olha para quantos que eles venderam. Mais de 100. 100 partes, né? 100 empresas diferentes, né? Sim. Que daí é todo aquele ecossistema de data brokers que a gente já conhece. Tem toda semana aí sai uma notícia, as pessoas estão redescobrindo a quantidade, né? Milhares, às vezes até mais de 1000 empresas que compram esses dados e aí montam todo esse ecossistema de venda de publicidade na internet. Então, eles alegaram, a Avast alegou que ela estaria anonimizando esses dados. Então, tudo bem, mas se de fato houve uma anonimização, o dado deixa de ser pessoal e aí tudo bem. Só que anonimizar esse conjunto de dados é algo um pouco difícil. Eu diria bem difícil, né? Até porque no caso concreto, olha que interessante, eles diziam que anonimizavam, mas deixavam identificadores únicos dos browsers dos quais eles estavam coletando. Ou seja, eles tinham um conjunto de acessos e aí esse dado deixa de ser anonimizado porque você consegue plenamente identificar uma pessoa pelo seu tipo, pelos acessos, né? Tanto pelas pesquisas e pelo acesso. E se tu contar que põe um ID, mas tu coleta todo o comportamento da pessoa na internet, tu não precisa de uma informação nenhuma para identificar ela, tu vai identificar ela. E claro. Olha que interessante que é um outro trecho que eu destaquei aqui. Que, ó, por exemplo, quando os usuários procuravam pelas extensões de navegador do Avast, né, eles era dito a eles que o Avast iria bloquear cookies de rastreamento chatos, né? Que coletam dados sobre as suas atividades de navegação. Né, e prometiam que o software desktop, então aí o software desktop, o software, iria, né, proteger a sua privacidade, né? Ou blindar a sua privacidade. Tá bom. E então não diz nada, né? Não diz nada. Não, ou assim... É menos pior. Não, tá errado ainda, mas é menos pior. Dizer uma coisa e fazer o contrário, pra mim não diz nada. Mas vamos lá, a indústria de tecnologia, ela tá cheia de exemplos de empresas que dizem uma coisa e fazem o contrário, né? Sim. Não nesse nível aqui, porque esse nível ele é... Não sei, meu amigo. Tem certos sistemas de proteção de contravírus aí para acesso a banco e tal que são bem invasivos. É verdade. E coletam muita coisa. O que estão fazendo com tudo isso? Não sei. É verdade. Então, assim... Mas eu acho aqui que nós temos um problema, né? Porque o fato disso ocorrer com uma empresa que atua nessa área de segurança, né? O antivírus é uma... Né? Ou um anti-malware, de maneira geral, é uma aplicação de segurança. Primeiro, porque isso ocorre e prejudica toda a indústria de antivírus. Né? Porque volta e meia tem ondas aí do pessoal... E a gente já comentou no podcast aqui de pessoas colocando em xeque a confiabilidade dessas empresas. Mas imagina, qual o tipo de empresa que você precisa confiar mais... que envolve plataformas e softwares que você usa, né? É o teu sistema operacional, de maneira geral, mas é também todos esses sistemas de segurança que você instala para ficar mais seguro e que, via de regra, tem uma interação com o sistema operacional muito intensa, né, Vinícius? Não é qualquer tipo de software. Sim. O antivírus, ele basicamente faz o que quiser com o computador. Eu diria que, considerando a plataforma Windows, que no Linux, tá, tem os Sophos lá, eu testei uma vez, não deu muito certo. Kaspersky também. Tem para Linux? Sim. Não, para Linux eu não encontrei. Eu fui atrás, testei alguns assim, não deram muito certo. O Clamav roda de uma maneira meio assim, tu consegue separar, ele tem que dar acesso aos arquivos para poder ler, né? Uhum. Obviamente. Mas ele não é tão intrusivo no sistema operacional quanto os antivírus para o Windows são. Uhum. Né? Antivírus para Windows, ele se entranha nas chamadas, na system calls. Inclusive na navegação com extensões, e claro que isso é normalmente opcional, então tu instala se quiser e tal. Uhum. Injeta um certificado digital no navegador para fazer literalmente um man the middle para poder avaliar o conteúdo da página. Uhum. Então tem várias coisas assim que são bastante intrusivas, assim, né? E que são feitas porque tu confia naquele cara. Tu tem que confiar, É. E aí sim. Eu não me atrevo a usar um Windows sem antivírus, para ser bem franco, tá? Uhum. Tem que ter. Instalo a máquina, a primeira coisa que eu faço é pôr um antivírus nela. Mas eu desativo uma série dessas coisas aí que para mim não me sinto muito confortável em utilizar. Mas eu tenho consciência de que é um software que tu tem que confiar, porque não tem como dizer, não, eu não confio, então não instala. É. Não confio no antivírus, então tu não instala esse antivírus. Então, eu não vou citar nenhuma marca, nenhum fabricante aqui, mas tem fabricantes que eu não instalo uma nem a pau, cara. Nem que me desse nem de graça eu instalo. Porque justamente, né, quando você não paga pelo produto, né, o produto, na verdade, é você mesmo. São as tuas informações. É. E a gente tá vendo aí, no caso, agora, o Avast eu vou citar, porque tá aí na notícia, né? Deve mas aí sido. Tu vê o Avast. E eu já usei o Avast, hein? Eu já usei o Avast há anos. É um antivírus famoso, gratuito, muito famoso, muito utilizado, sim. Ele te diz isso aqui, daí o que tu faz? Tu confia, né? Ele diz que não vai coletar nada, tu confia. Só que daí tu vê uma coisa dessas aqui. Ah, quer dizer então que os outros não coletam? Não, tô dizendo que do Avast a gente ficou sabendo. Exato. A gente não sabia. Até alguém olhar, né? Até FTC lá olhar. Então é complicado. Só aqui não é uma propaganda da Kaspersky, mas tem o Endpoint Security for Linux e também o Kaspersky. Aí é assim, mas daí é para ambiente, acho que é para servidores e tal, não sei o quê. Eu lembro que tinha, eu não lembro exatamente. Para estações de trabalho e servidores. É? Anti-phishing e tal. É, vão dizer que a gente está fazendo propaganda. Não. Não, estamos... não é uma propaganda. A gente mas tá eu vou dar uma olhada. Para mim, tu já fez. Eu vou dar uma olhada. A gente estava vendo ontem, por exemplo, os YubiKey lá também. É uma ferramenta interessante. Não é propaganda, mas é uma ferramenta para você dar um reforço na sua autenticação de dois fatores. Agora sim, da YubiKey, né? YubiKey? Mas é YubiKey. YubiKey é a empresa. É a empresa. Ah, sim. YubiKey é o. É um produto deles. É um dos produtos deles, né? Bom, mas enfim, propaganda gratuita aqui, vamos lá. Bom, seguindo, Vinícius, um projeto de lei em nível federal passou pela CCJ, projeto de lei que visa proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. A gente estava conversando antes aqui sobre esse problema, né? O problema que virou a questão da segurança de maneira geral para as crianças e para os adolescentes, né? E a outra notícia aí está relacionada, mas não é essa, Vinícius. É o projeto de lei que visa proteger crianças no ambiente digital lá no blog da Brown Pipe. Ah, eu te falei para me avisar quando tu fosse você do blog. Eu me esqueci. Você tinha falado mesmo, eu me esqueci. Poxa, eu disse, cara, quando for do blog lá, já me avisa que eu vou lá no blog, cara. Enquanto, se você que está ouvindo não vai ver tudo isso, mas você que está nos vendo, visite, né? Veja aí nosso tem blog. Tem várias notícias atualizado, tem várias notícias. Comentadas geralmente pelo Guilherme, que é quem faz a curadoria dessas notícias. E nós temos, então, Vinícius, esse projeto de lei que visa proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Pois bem, qual é a questão? Esse projeto passa pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, E nós temos, né, hoje aqui no Brasil tem vários temas que têm chamado a atenção, a questão da inteligência artificial, né? Sobretudo em tempos de eleição, em um ano eleitoral, então você tem toda a preocupação com o uso dessas ferramentas para fins de campanha política ilegal, deepfakes e tudo mais, mas nós também temos toda essa preocupação com como o ambiente digital ele se tornou, sempre foi um ambiente perigoso, um ambiente cheio de problemas, mas como as crianças já, né, que nascem nesse ambiente atual, como elas estão sendo influenciadas de maneiras muito negativas, né, para o seu crescimento intelectual, né, para a forma como elas estudam ou deixam de estudar, a forma como elas se relacionam e também como elas passam a se submeter aí, ou ficar à mercê de diversas ameaças na internet. Lembrando que muitas dessas ameaças, algumas, não sei se muitas, né? É difícil falar em números aí, mas muitas dessas ameaças, vou me arriscar, são promovidas voluntariamente pelas empresas que se dispõem a oferecer produtos que muitas vezes são viciantes para as crianças, que fazem mal para as crianças. E tem toda aquela discussão que a gente já falou aqui no passado. Tema esse que a gente tratou em vários episódios no Segurança Legal e, inclusive, quando nós falamos no último café sobre aquela audiência lá no Senado americano, que justamente envolveu Facebook, Discord... Não, Facebook não, a Meta, né? E a Meta com Facebook... A Meta com Facebook, Instagram e tal, WhatsApp. E o Discord, TikTok e o Snap. E uma das coisas das quais eles foram acusados foi de efetivamente fazer... botar times para avaliar como montar estratégias para trazer crianças, né? Trazer um público mais jovem ainda para dentro da plataforma. Então... E aí, o que eu tô te passando aqui o link do projeto de lei, que eu acho que não foi, tem o do blog, mas tem o projeto de lei também, está no blog, então se você acessar pelo blog, consegue acessar o PL. Acho que tem aqui, ó, tem um link aqui no... não lá no blog, acho que tem que botar no blog o link lá, mas eu peguei a notícia aqui também da CCJ, que está linkada no blog. Aí aqui sim, deixa eu clicar aqui. Você vai ver lá no texto inicial, ali em cima. Então, qual o objetivo? Eles estabelecem, né, uma lei também que começa numa tradição aí brasileira, começa com fundamentos, né, seguindo aquela linha do próprio Marco Civil, da LGPD, e traz uma série de obrigações para algumas dessas plataformas, por exemplo, dar informações sobre riscos e medidas de segurança. E para que eles possam cumprir isso, eles vão precisar mapear os riscos para crianças e para adolescentes, e apontar e controlar, né, de alguma forma esses riscos, informando, obviamente, e inclusive fazendo a obrigação de fazer um relatório de impacto à proteção de dados pessoais para plataformas que envolvem o tratamento de dados de crianças e adolescentes. E olha que interessante o texto aqui do artigo 1º, né? Esta lei se aplica a todo produto ou serviço de tecnologia da informação direcionado ou de provável acesso por crianças e adolescentes. Então, assim, não só tem, né? Vou fazer um produto para crianças e adolescentes. Beleza. Eu vou fazer um produto que não está mirando esse público, mas eventualmente vai acontecer. Tipo, tem alguma coisa que vai acabar trazendo esse público para minha base. Aí... essa lei se aplica também a esse caso. E que é o que acontece em muitos casos, né, Vinícius? Porque a gente tem aplicativos que sabidamente não são... Na verdade, o mundo é cheio de conteúdos e coisas que não são próprios para as crianças. Os adultos não vão deixar de fé. O mundo não é próprio para crianças. Talvez o mundo atual, de fato, não seja. Tá meio complicado. Mas você tem uma série de controles legais e tal que impedem que crianças tenham acesso a certas coisas, bebidas, cigarro e tal, né? Conteúdos pornográficos, até mesmo jogos, pior, né? Já foi pior, o mundo já foi já pior. Já foi pior. Sem dúvida. Agora, claro que a tecnologia coloca um desafio adicional, porque você está num espaço ou num não espaço que controle físico que um pai pode ter sobre uma criança, ele fica mais difícil, naquele ambiente. Claro que não é só uma responsabilidade dos pais. Não acredito que seja, seria impossível. A sociedade, de maneira geral, precisa impor limites também para as plataformas. E o que acaba acontecendo é que muitas das crianças acessam plataformas, aí para fechar o raciocínio, que não deveriam estar sendo acessadas por elas. Assim como tem crianças que jogam jogos que não deveriam ser jogados por elas. Né? O GTA, por exemplo, é um jogo que acho que é 18 anos, né? Se não é, deveria ser. Não sei. Não, mas com certeza é para 18 anos, acima de 18 anos, porque é um jogo que envolve ali questões que não são muito próprias, assim. É para sobretudo para crianças, né? E eu, claro, eu não quero entrar numa ideia de moralismo, né? Nada disso, né? Mas assim, nós temos classificações etárias para certos conteúdos, esse é o ponto. É. E quando a gente fala, e aí uma das questões que se coloca aqui é justamente a ideia de você implementar medidas mais aptas para realizar o controle de acesso de crianças, impedindo acesso de crianças a certas plataformas. Nós falamos, acho que falamos aqui, do caso do próprio TikTok. A NPD fez uma nota também contra o TikTok, chegando em consideração que os mecanismos que ela utilizava para impedir o acesso de menores eram muito ineficientes. Se você me perguntar, é possível limitar todos os casos de acesso a menores a plataformas? Não sei. E também não sei qual é a melhor medida, a melhor forma de fazer isso. Realmente é um problema muito difícil de ser feito. Mas há meios de você diminuir, de você mitigar esse risco, e nós sabemos que há plataformas que não estão nem aí para esse problema, e isso não pode acontecer, esse é o ponto, né? Outra coisa muito interessante, nós temos o Security by Default, nós temos o Privacy by Default, a lei coloca uma configuração mais design, protetiva, né? Ou by design, né? Mas aqui é que a configuração, as configurações mais protetivas para a criança devem ser habilitadas por default. Não é somente uma questão de privacy by default, é uma questão também de protection, talvez, se quisermos, by default, ou seja, a plataforma tem que saber, inclusive reconhecendo o melhor interesse da criança nesses ambientes. São ambientes que podem... A questão da publicidade também é tratada ali. A própria questão dos loot boxes, né? Para quem gosta, você que entende muito mais de jogos aí do que eu, né, Vinícius? A proibição dos loot boxes, Vinícius, lá no artigo 9, se não me engano, Essa eu não li, tá? Essa aqui eu tô tomando café contigo, tô de carona. Artigo 8º, perdão. Para efeitos desta lei, as caixas de recompensa, loot boxes, oferecidas em jogos eletrônicos são vedadas e consideradas jogos de azar. Artigo 9º, caso o jogo eletrônico possibilite a interação entre usuários por meio de mensagens de texto, áudio e vídeo de forma síncrona ou assíncrona, a classificação indicativa deverá considerar a faixa etária imediatamente mais restritiva de acordo com orientações do Ministério da Justiça. Se a Steam... A Steam vai ter que implementar alguns controles lá. E coitado de quem é menor e estiver jogando CS. Não vai poder, não deveria talvez jogar, né, Vinícius? Essa é a questão. Eu até tive numa banca, agora estou me lembrando, tive numa banca em que o aluno lá falava um pouco sobre a questão dos loot boxes e como de fato poderiam ser encaixadas como jogos, né? Só que você não é um tipo de sorteio, jogo, né? Tem sorteio de itens ali e tal, umas coisas assim que é meio... Mas é um negócio que você não tem como auditar se você não tá sendo enganado por aquilo. É um tipo de jogo que é um jogo de azar a forma como tu lida com aquilo não muda nada o resultado, porque o outro lado pode decidir se vai dar ou não pra ti aquele item, né? Ou seja, acaba viciando as pessoas quase como um cassino ali, né? Então esse acho que é o ponto, né? Cara, eu não sei se você já viu, talvez você não tenha visto ainda, mas só pra dar o exemplo do CS, provavelmente aqui alguém que nos ouve aí também joga CS, né? Explica CS. O que é CS, né? É o Counter-Strike, que agora é o CS2, Counter-Strike 2, saiu há pouco tempo atrás. Era o CSGO antes, agora é o CS2. E aí tem esse lance, tu ganha as caixinhas lá, né, no jogo, né? E quando tu vai abrir a caixa, e tu tem que pagar lá a chave pra poder abrir a caixa, né? Tem que comprar a chave. Tá? É R$12, se eu não estou enganado, 12 alguma coisa. E aí tu compra a chave pra abrir a caixa. E o que tá na caixa é o seguinte, né? Tem uma listagem, uma lista de itens, que pode estar um daqueles itens na caixa, então tá especificado, aí mostra uma imagem dos itens. Ou um item especial raro. E nós estamos falando de um item que pode... Desde uma coisa que vale 100 reais, 200, 300, até coisa que vale 5, 6, 10 mil. Tá, tem itens no jogo que vale, tipo, algumas centenas de milhares de reais, tá? E aí tu, quando tu paga e abre a caixa, o efeito é bem um de um... de uma máquina, aquelas máquinas de uma máquina caça-níqueis. O efeito é bem aquele, que vai passando os itens até parar, né? Então, e se de repente aparece lá a imagem do íconezinho, a imagem do item especial que não sabe qual é, pô, tu vai ganhar aquilo lá, entende? Aí ele para ali, aí no que ele para, revela qual é o item. Então, tu vai encontrar um monte de gente com vídeos, com trechos de mostrando coisas que eles ganharam, assim, maravilhosas, né? No, claro, no YouTube tu não vai postar assim, tipo, ganhei uma porcaria que vale 50 centavos. Ah, e tem isso também, né? Tu sempre tira alguma coisa. Sempre tu vai receber algum item. Só que a maior parte dos itens é item que vale 10 centavos, 50 centavos. Às vezes nem isso. Às vezes 3 reais. Às vezes 8 pila. É, eu particularmente eu acho um negócio absurdo. Eu acho uma pena que a indústria de jogos tenha se encaminhado para isso, sabe? Porque hoje, embora eu tenha pouco contato com jogos eletrônicos, a não ser, Vinícius, o Euro Truck Simulator, né? Que é o melhor jogo que já foi criado. Outra propaganda. Use o cupom, né? Segurança legal. Segurança legal no Euro Truck Simulator. Eu acho delicado, porque são dinâmicas de vício, são dinâmicas de levar, né? É um negócio assim que te leva a fazer coisas que talvez você não gostaria de fazer, mas você é levado por toda aquela manipulação psicológica que redes sociais fazem e tal. Isso parece que entra, salvo engano, você pode falar melhor disso que eu, mas parece que entra também nessa questão das loot boxes, tanto que não só aqui no Brasil, mas é uma questão muito discutida o uso das loot boxes, né? Que é um dos aspectos dos jogos eletrônicos. Eu tenho duas observações. Eu só dar um exemplo de um jogo que eu pus esses tempos atrás pro meu filho no celular. Eu olhei o jogo antes. Disse, não, beleza, esse jogo tu pode jogar, não tem galho. Aí eu fui botar o jogo e fui acompanhar com ele pra ver como é que era. Eu sempre faço isso quando pego uma coisa nova pra ele. E jogos em celular, eu prefiro não dar jogos pra celular pra ele. Eu prefiro que ele tenha uma conta Steam, tem lá alguns jogos que eu vou colocando pra ele ali. E eu prefiro que ele jogue no computador aqui no meu lado do que fique usando o celular. Mas eu coloco alguma coisa ou outra, eu coloco no celular pra ele. E aí, esse jogo começou a oferecer recompensas pra ele dentro do jogo se ele assistisse propaganda. Então, se tu assistir propaganda, e tem que assistir a propaganda toda até o final, tu ganha X recursos no jogo. Eu achei isso de uma sacanagem, pra não dizer um outro termo aqui no segundo. Uma manipulação, legal, né? Eu achei isso de uma sacanagem, porque é um jogo voltado pra criança. Tá, adulto joga o que quer, mas aquilo ali, dificilmente um adulto ia ter interesse por aquilo ali. Mas eu achei de uma sacanagem fazerem isso, porque eles estão dizendo, ó, assiste propaganda que eu te dou mais coisa dentro do jogo. Uhum, e claro. Tu não tinha, e assim, ó... É um dark pattern, inclusive. E é by design, porque tu não tinha opção de pagar pra tirar a propaganda. Então, assim, o modelo de negócio é, eu vou botar crianças pra assistir propaganda. É esse o modelo de negócio. De forma inequívoca, não tem, não, é só se o cara não pagar, que daí eu tenho que exibir propaganda pra ele. Não. E tu não tem nem a opção de pagar pra não ter propaganda. Mas é um jogo pra crianças? Pra criança, é pra criança. Seria legal você ver que tipo de propaganda que ele iria mostrar, né? Cara, a gente viu. Outros jogos, provavelmente. Aí tem brinquedo, assim, é meio estranho, assim, eu acho que tem risco de bater outras coisas ali, tá? Canais de YouTube, é uma coisa meio genérica, então, sabe quando vem, eu coloco, vamos dizer assim, o SDK de propaganda lá do cara que faz a propaganda no meu aplicativo. Aí o cara que faz a propaganda lá é que deslimita lá o que é pra criança, o que não é, e joga, né? Ah, cara. Então, assim, é meio assim a coisa. Então, sim, tem potencial de aparecer coisas lá bem estranhas. E com relação a jogos, cara, claro que na época que eu era criança e eu jogava, né, os jogos não tinham essa coisa do mercado dentro do jogo, né? Não tinha. Eu logo penso no Atari, né? Não, Atari, MSX, TK-85, mesmo os primeiros jogos de PC, assim, o primeiro jogo que eu joguei, assim, mais legal no PC e tal, foi o Doom, assim, que era mais interessante, assim, que tinha mais recurso, né? Foi talvez o primeiro que chegou na minha mão ali quando eu tive o PC, um primeiro PC, mas... esse lance de ficar pagando ou ficar oferecendo recursos para te avançar mais rápido no jogo, né, tem jogos que tem essa política, né? Então tu paga para ter mais vantagens no jogo, não importa a tua habilidade. Inclusive, eu conversava, algumas vezes já conversei com o Matheus sobre isso. Ele particularmente tem raiva desse tipo de jogo, que a galera que tem poder econômico pode comprar uma arma melhor, uma proteção melhor, um não sei o que melhor, né? Que ela acaba, a pessoa acaba, né? Quem tem poder econômico pode ganhar de ti no jogo só porque tem poder econômico. E então tem isso. Mas coloca a criança nessa questão aí. Cara, colocou criança pior, aí. Né? É claro, ela vai. Isso já incentiva um adolescente, um jovem adulto, ou mesmo um adulto, incentiva. Quanto mais grana tu tem, mais tu pode, cara. E os outros que não tem, que se lasquem. Então já passa uma ideia já meio complicada. E esse negócio de tu ter... Isso é muito comum em jogo de celular, que é mais comum, né? Da questão de comprar moeda, comprar essas coisinhas e tal. Isso também... O jogo é de graça, mas tu entra... Tudo que tu faz tem que comprar, tem que pagar, tem que não sei o que, cada coisinha, uma roupa nova, blá, blá. E isso pra criança é muito complicado. Assim... Eu vejo pelos comentários, né, do meu filho sobre alguns colegas dele jogando e tal, não sei o que. Ah, comprou uma skin que não... Comprou uma roupa pro personagem dele que custava não sei o que. Cara, pra criança isso é delicado, viu? Pra criança isso é bem delicado. Eu achei aqui, Vinícius, tava procurando enquanto você falava. Tava mexendo no Instagram enquanto você falava. Não, mentira, eu tava... Tava procurando o quê? O trabalho desse aluno, né? O aluno foi o Ellerson Gomes de Souza. E o título do trabalho dele era A Publicidade Abusiva nos Jogos Eletrônicos que Possuem Microtransações Frente ao Público Infantil. Um trabalho bem legal. Agora não tem o ano aqui. E, Vinícius, eu achei também aqui um artigo que foi publicado lá na Revista de Direito do Consumidor em 2021. Manda aí. Pelo Leonardo Tosarino. Não, esse é um artigo que está publicado na Revista dos Tribunais. Ah, tá publicado. Tá. Não tem como não enviar tem acesso, aqui, né? Não tem acesso à internet, tá? O consumo no mundo infanto-juvenil e a publicidade indireta nos meios digitais. E aqui... Ele fala sobre as loot boxes aqui, eu perdi a referência, né? Quem sabe faz ao vivo, mas a gente se perde às vezes. Quem mas ele sabe, tá falando sobre um caso do FIFA. Que eles teriam. Que eles simulariam pacotes de figurinha, sabe esses álbuns de figurinha de sim, copo e tal? Sim, eu vi os virtuais. Tinha um álbum virtual. Viu? Eu vi isso na época. Tá, então o cara tá falando sobre isso aqui no artigo. E ele fala sobre esse pacote de figurinhas do FIFA, né? Ele diz aqui, por outro lado, o loot box, na forma digital, que mimetiza o pacote de figurinhas, já está a ser estudado em alguns países. Em especial na Bélgica, foi sugerido seu banimento após estudo conduzido pela Gaming Commission, subordinado ao Ministério de Justiça. Olha que legal, eles têm uma Gaming Commission lá. Que concluiu pela assemelhação do loot box ao jogo de azar. Assim como fez o nosso projeto de lei. Nesse estudo, a versão de 2018 da franquia FIFA foi analisada, sendo expressamente detectada a presença de sistema ganha e perde, típico dos jogos de azar. Aí ele continua que a Electronic Arts tirou as loot boxes na Bélgica, mas o que não aconteceu em outros lugares, né? Esse artigo foi publicado na Revista de Direito do Consumidor, volume 136. Eu vou deixar a referência depois ali para quem quiser estudar mais a fundo. E embora o que eu vou dizer não endosse de maneira geral a pessoa, tá? Mas o Alessandro Vieira, que é o senador que está com esse projeto, É um cara assim, que é um cara que as manifestações dele que eu vi em outras situações, assim, não sobre esse assunto apenas, mas sobre outros assuntos, normalmente ele é bem sério. Ele é um cara assim que tem um comportamento. Não tô dizendo que ele é perfeito, não tô dizendo que talvez amanhã depois eu descubra alguma coisa dele, lá sei eu. Não, você não tá endossando nada. Não tô endossando ele. Mas eu tô dizendo que ele, das coisas que eu já vi, é um cara que quando se manifesta, quando fala, eu concordando com ele ou não, ele normalmente é um cara sério. Ele não é um cara que fica, tipo assim, esculhambando, sabe? Uhum. Então, a coisa assim, me parece... É um projeto que tem risco de escrever, de alguém que faz sem muito cuidado, de escrever um monte de bobagem, né? Então, eu acho que do jeito que algumas... Eu não li ele todo aqui agora, mas do que eu vi aqui, eu gostei do texto, assim, e tal. Acho que tem bastante pra ser discutido. E lembrando, antes que os meus colegas aí que gostam de jogar fiquem... Ah, estão demonizando o jogo e tal. Não é isso, galera. É criança e adolescente. Claro que tem muita criança e muito adolescente que joga esses jogos, que tem essas loot boxes e tal. Mas, de fato, é um tipo de preocupação que tem que se ter. Uhum. Não dá pra ignorar, entende? Assim, tá legal jogar, mas, né, tem alguns cuidados aí que tem que ser tomados. Então... É, o projeto tem mais coisas, tem redes sociais e tal, mas a gente precisa seguir adiante aqui, Vinícius. Vamos. Até porque... É, eu quero que tu fale, eu quero não, né, é tudo combinado, pessoal, mas assim, o Vinícius pode falar também sobre aquele outro projeto de lei lá do Rio de Janeiro, né? Tá, eu vou botar ele bem ligeirinho aqui, então. Porque eu acho que tem um pouco a ver. Tem um pouco a ver, tem. Na verdade, assim, hoje eu brinquei com o Guilherme que eu ia tomar café com ele. Porque o Guilherme levantou todas as notícias do episódio hoje. Não, mas eu fui botando ali, mas... Não. Mas tô tomando café contigo, cara. Eu gosto de tomar café com quem possa me acrescentar alguma coisa. Tô tomando uma água aqui do Talking Heads. Vira um pouquinho ali, segurança legal. É isso, segurança aí. Legal e Talking Heads. Talking Heads. Ah, Talking Heads é foda. E uhum. Agora o YouTube vai derrubar o vídeo porque eu disse foda. Ih, disse de novo. Mas então, o que que acontece? O Guilherme levantou essa aqui, então, na Prefeitura do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes aqui levantou... não que ele pessoalmente, né, mas dentro da gestão dele. Então eles definiram que celular, tá, essas coisas, os eletrônicos em geral, vai para a mochila antes da primeira aula e sai da mochila ou em algum outro lugar que a escola determinar no final da última aula do turno. Sim. E o aluno que desrespeitar pode tomar uma advertência do professor e este, inclusive... pode reclamar com a direção. Se der, pode levar até a direção o caso. Tá, eu tô brincando um pouco aqui Eu tô sendo um pouco sarcástico aqui no meu tom, né? Não sei se vocês estão percebendo. Porque eu acho... Até a gente tava discutindo justamente isso, né, Guilherme? É interessante, a gente sabe que é um problema isso. Ou seja, criança não deveria usar celular, ficar com celular o tempo todo... na sala de aula, em intervalo, etc. Ela tem que brincar com os outros, assim. Uhum. E eu vejo claramente o efeito da TV. Meu filho não usa celular. Tô de novo falando do meu filho aqui. Mas os meus filhos, eles não têm celular. Tá? Eles não têm acesso ao celular, a não ser quando a gente empresta o nosso, e mesmo assim com restrições. Mas tem a televisão. E eu tenho um dispositivo na televisão para eu poder desligar, bloquear a TV à distância. Por quê? Volta e meia... de tarde, não tem aula, em uma tarde ou outra não tem aula, e aí ele convida os coleguinhas pra vir pra cá. Aí os coleguinhas vêm pra cá, eles vão todos pra frente da TV, e aí quando tu olha, estão, né, quando dá um tempinho, estão tudo em silêncio, não ouve nada, estão na TV. Aí, o que que eu faço sem dizer nada? Sou bem sacana nesse sentido. Eu desativo a TV. Paga. Aí ele já sabe que sou eu. As primeiras vezes ele ficava na dúvida. Mas agora ele já sabe que sou eu. Cara, é instantâneo. Eles, na hora, eles começam a inventar brincadeira pra eles. Uhum. Correr, pega-pega e faz isso, e vai não sei aonde, faz não sei o quê. Então, assim, vão brincar. Eles saem daquilo ali. Então, tu imagina a criança com o celular na mão. Isso é TV, mas isso é a TV. Isso é TV. Agora, imagina com o celular na mão ou com os joguinhos eletrônicos, né? Com as... Como é que chama agora? Lá tem o Steam Deck. Nintendo Switch. Tem o da Lenovo agora também. É. Essas plataformas móveis aí de jogo. Então... PS... Ah, alguma coisa? PSP? É, não sei. Mas, enfim. Mas, cara, isso arrebenta com o relacionamento real. Né? Real não, não... Não, não que virtual não seja real. Real, virtual também é real, mas com relacionamento presencial. Né? A diferença entre virtual... E o mundo, o pessoal diz, real é o presencial. Virtual é o presencial, né? O concreto. Mas não que seja... O virtual não seja real. Ele é real. Tanto que os problemas que a gente tem nele são bem reais, né? E, então, assim, ele coloca essa questão aqui. Eu acho que interessante a preocupação. Eles citam, até colocando alguns considerandos aqui... A fundamentação aqui, é bem boa, né? A fundamentação é muito boa, tá? Então, assim, tem toda a razão. Ah, legal. Aqui vale a pena a leitura. Até para... Pro que eu acho que é o caminho que deve ir, que é a questão de conscientização, acho que são esses considerandos aqui, são bons argumentos. Fala sobre a Unesco ali, né? Considerando a recomendação da Unesco de que os governos precisam garantir as condições certas para permitir o acesso igualitário à educação, regulamentar o uso da tecnologia de modo a proteger os estudantes de suas influências negativas. Exato. Então, assim, ó... Não é um não problema, é um problema que a gente precisa resolver. Tem uma consulta pública, então só para quem... Ah, não, o cara tá fazendo sem ter consulta... sem a... Contra a população não quer isso. Ele fez uma consulta pública, teve 10 mil contribuições, 83% favoráveis a esse... Essa é uma lei? É um decreto? É um decreto. É um decreto. Decreto municipal. Um decreto municipal. Então, 83% sendo favorável, 11% parcialmente favorável... E 6% contrário à proibição do uso pelos alunos. 6%. Então, assim, uma parcela, que claro que tem que ser respeitada também, mas uma parcela pequena da população discordou daqueles que se manifestaram. Óbvio, né? São 10 mil contribuições apenas. É óbvio que a população do Rio não é de 10 mil pessoas. Não, é. Então, tem outro problema de amostra e tudo mais. Tem outras questões aí. Mas o que acho que é interessante a preocupação. Eu acho que isso não vai funcionar a não ser por um caminho de que as escolas possam trabalhar para conscientizar não só os seus alunos, ou criar uma consciência dos alunos, desde os menorzinhos, assim, mas principalmente os pais, porque até onde eu sei, criança não consegue comprar um smartphone sozinho, sem que alguém dê dinheiro para ela e mesmo talvez o próprio processo de compra até que talvez consiga fazer, mas sem a grana ela não consegue. Então é um processo de conscientização, porque o que tem aqui de como é que diz, de penalidade, é que o aluno pode tomar uma advertência. E aí eu tava comentando com o Guilherme, pode acontecer, cara, de um pai ou outro dizer, azar, ele, meu filho vai ficar com o celular, porque quando eu quiser falar com ele, eu quero que ele esteja com o celular junto com ele. Entende? Aí vai fazer o quê? Não pode, tá. E ele vai ficar com o celular e vai acontecer o quê? Então, eu acho que o caminho não é bem pelo meio que forçar a barra. Acho que o caminho é complicado, eu sei, não é uma coisa fácil, mas o caminho é da conscientização. E aqui a gente tá falando de escola pública, que fique bem claro. É. A gente tá falando de escola pública. Mas... Rede pública não é, municipal de ensino. Não é segredo nenhum, tá? Que nas escolas particulares... A tendência é que o público tem um poder aquisitivo maior. E tem uma ainda pressão, mais. Né? Aí tem ainda mais acesso a esses dispositivos. Tá? Então, assim, E é mais complicado ainda, sabe? Então. Ou tão complicado quanto? Tá. Eu quero ver. Assim, eu queria ver. Eu queria ver, assim, uma escola próxima de mim, pública ou particular, tanto faz. Eu queria ver isso aqui, pais. A reação, eu queria ver a reação na prática, assim, eu sou a favor, beleza, só que vamos ver na hora que for tirar mesmo o celular, como é que vai rolar, mas eu concordo com isso aqui, tá, em linhas gerais eu concordo, não tem que, principalmente criança, não tem que ficar usando o celular, não só na escola, em casa também, pelas várias questões que a gente já discutiu, né, aqui no podcast, inclusive. É que nós temos duas forças que se ou que se empurram aí, ou se afastam, né? Duas forças em sentido contrário, né? Primeiro você tem toda a força do mercado, né? Que porque não adianta você proibir o filho de usar o celular dentro da escola ou né, explicar para o filho que ele não precisa usar o celular o tempo inteiro, que uh-huh. como isso pode ser prejudicial para a formação de uma criança, e isso, creio que não há dúvidas, né, diante das discussões, de relatórios, né, e estudos. Cara, isso gera problema para o adulto, pelo amor de Deus, acaba com relacionamentos. Pois é, aí esse é o ponto. Se os pais dessas crianças têm um comportamento que é diferente, então você precisa ter uma relação aí também de exemplo dos pais em relação aos filhos, esse é o primeiro ponto. E aí você tem essas forças, né? Por um lado, o mercado praticamente impondo o uso de todas essas... Porque é uma questão econômica, é uma questão mercadológica, e eu falo de maneira geral, mas é algo que nos atinge, atinge a todos nós enquanto sociedade, Vinícius. Uhum. Você vai querer ter o melhor celular, você vai querer ter o melhor equipamento, você tem uma pressão, as pessoas gostam de gadget, sabe? Você tem algo econômico. Tu vai num restaurante, não tem a droga de um cardápio impresso, tem um QR Code lá que tu por tem exemplo, que usar o celular para ler. Por exemplo... É, então você tem um estado de coisas que o próprio mercado impõe o uso disso, e isso acaba culminando no uso excessivo, que para crianças é prejudicial, só que você tem um interesse ali constitucionalmente, né, o melhor interesse delas constitucionalmente garantido, e para os adultos, sem dúvida, porque esse é um problema do celular que ocorre também nas faculdades. É um grande problema nas faculdades. A gente fala, né, nos inícios, né, de semestre, nas reuniões de professores, o problema do celular. E são adultos, são pessoas, algumas talvez um pouco imaturas, né, tem adultos imaturos, mas assim, são pessoas que se refletirem um pouquinho, elas vão perceber, elas vão... verificar que o uso do celular durante uma aula vai atrapalhar o que você está aprendendo, o que você deixa de aprender. Adulto em sala de aula, adulto, jovens adultos, para dizer, pessoal na faculdade, na boa, assim, na boa, tem gente ali que está viajando, manés, ali com o celular na mão, não presta atenção nenhuma, não vê nada. Então, assim, isso é um problema, é um problema. E se tirar... Acho que é um problema de saúde pública. Eu não sei se eu estou exagerando aqui, mas acho que é um problema de saúde mental pública. Que nós precisamos resolver, porque as pessoas são viciadas. Claro que o celular te traz várias vantagens. Você vai viajar para uma cidade que você não conhece. Não tenho o que dizer da questão de não vantagem, não é nem isso. Existem vantagens. Mas assim, as pessoas precisam conseguir se separar e parar e fazer outras coisas, cara. Não, elas se separam, mas só não do celular. Elas separam entre elas, separa, né? Dos cônjuges separam dos colegas. Eu me coloco nisso também. Eu gostaria de usar menos o celular. Eu uso muita rede social. Um problema social, é um problema mundial, é um problema que atinge todas as pessoas. Eu não sei como resolver isso, entende? Talvez seja ineficiente a mera proibição. Eu não sei se adianta. Talvez seja uma luta perdida, eu não sei. De repente não tem mais o que fazer. Quebra o vidro, eu quebrei a tela do meu agora faz uma semana e eu ainda não decidi, vou arrumar, vou comprar outro, o que modelo, que não sei o que. Aí assim, por enquanto eu tô usando ele assim. Foi um santo remédio, porque me dá um negócio de olhar aquela tela quebrada e então não tô usando mais ele como eu tava usando, saca? Tá, eu fico ouvindo podcast e não preciso olhar pra tela. Mas assim, eu tô mexendo muito pouco no celular por causa da tela quebrada. Então, e se você quebrar for a tela, talvez te ajude. E se você for ver o nosso uso, né, bem, bem, de uma maneira bem fria, cara, eu também fiquei um dia aí trocando celular, sem acesso às coisas e, cara, eu não morri, entende? Você não vai morrer, você consegue viver. Bom, mas ele é bem assim, pelo contrário, você fica melhor ainda. Fica melhor, mas sim, assim, eu acho que essa lei é interessante porque ela concretiza... coisas que a gente já está vendo há mais tempo, numa discussão nova, uma preocupação com relação ao uso desses dispositivos pelas crianças. Essa do Rio de Janeiro, aquela lá do Senado, né, que tu comentou antes. Então, assim, há um movimento, e eu acho que tardio. Assim, está bem atrasado. Uhum. Tá? Os dois. os dois projetos estão muito atrasados. Assim, isso era coisa já para... No mínimo, assim, mas por baixo, cara, uns 6, 7 anos atrás, sabe? Eu acho que mais. São discussões que a gente tem desde o Marco Civil, né? Não, claro, mas eu tô dizendo assim que essas discussões, que claro, tem que esperar algumas coisas amadurecer, etc., mas é quase uma década atrás que essas leis tinham que estar sendo propostas. Bom, ou no caso do decreto municipal. Só para aproveitar aqui, Guilherme, eu vou encaixar aquela do que a inteligência artificial pode ser. Pode. Pode estar atrofiando os nossos cérebros, tá? Uhum. A notícia aqui é no The Byte, do site futurism.com, mas... Tá, The Byte? Tem aqui o link para a revista onde foi feita a publicação. Deixa eu ver aqui, ó. Do American Psychology Association's Journal Neuropsychology, tá? A publicação é acessível, você pode ir lá. E lembrando que, acho que se não foi, acho que lá foi no Penas, foi o outro, mas no mesmo tipo de publicação que saiu aquela notícia que a gente usou várias vezes, aquele artigo científico que a gente usou várias vezes aqui, que era do Facebook testando o contágio emocional. Ah, sim, mas então, é antigo, né? Bem antigo. Bem antigo. A gente já, isso é bastante tempo. Então, quem está fazendo pesquisa nessa área, saiba que tem uma publicação séria por trás dessa notícia aqui, tá? Mas o que é trazido aí pelo Humberto León Domínguez, né? Que é da Universidade de Monterrey, no México, ele diz que os estudos que ele tem feito, né? Que em cima do uso desses chatbots, mostram ou demonstram a possibilidade, um risco assim, da gente atrofiar os nossos cérebros, porque a inteligência artificial não só nos sugere coisas que a gente está, né, coisas diretas que a gente está solicitando e tal, mas elas podem começar a tomar decisões por nós. Uhum. Né? Ou fazer... E tomar decisão não é só compro isso, compro aquilo, mas inclusive de fazer, de elaborar o raciocínio. Então, uhum. Mesma coisa mais simples que é escrever. Tá? Uhum. Quando tu vai escrever, tu vai escrever, né? Tu tem que pensar no que tu quer dizer. Claro. Então, tu tem que elaborar teu raciocínio. Aí, claro, aí entra aquela escreve coisa de novo. Escreve não fica de bom. Novo. É, porque daí tem uma coisa por trás da escrita ali, que tem aqui a questão da lógica do que tu tá colocando. Uhum. Então, tem que ter uma estrutura lógica naquilo que tu tá afirmando, etc. E tem a questão da retórica, né? Ou seja, o público que é o teu alvo, né? Tu vai usar de recursos retóricos ali para convencer daquilo, daquele ponto, ou daquela ideia, etc. Então tem que ter lógica, tem que ter retórica, aí tem toda a questão gramatical e tal. Sintática. E sintática e tal. Mas aí quando tu vai para uma inteligência artificial, é quem já tá ouvindo aí e já usou, sabe do que eu tô falando, tu pode largar uma ideia mais ou menos como tu quer, sem se preocupar muito com a escrita, e tu definir os parâmetros para ela gerar o texto visando aquele público que definiu, com aquele nível de detalhe que definiu, com as ideias que tu lançou. Né? Então, isso acaba substituindo parte do teu processo de raciocínio para elaboração daquele texto, por exemplo. Só que o que ele coloca aqui é que a coisa vai acabar indo para mais longe. Né? Agora eu estava olhando o celular esse, o S24 Plus, uhum. Tem inteligência artificial embarcada. Não sei exatamente os recursos lá, mas a propaganda é que ele traz IA para a mão. Né? Ele faz umas traduções, inclusive tradução automática de ligação. Sério? Caraca, você liga, bom. Você liga pro cara e ele... É o Star Trek lá, é o tradutor universal. É mesmo, é o Star Trek, né? O tradutor universal. É verdade. Só que o tradutor universal é só coisinha, não precisa nem... Fica ali e traduz sempre pro inglês, cara. É, todas as... É a língua do universo, inclusive. O Star Trek é meio quebrado, ele só traduz para inglês, assim, tipo, claro que ele tem que traduzir para a linguagem do alien lá, né? Claro, mas é que claro, a gente vê, claro. né? Aí, sim. Isso é óbvio, boa. Né? Que senão não funcionaria. Boa. Mas não, ele traduz para o alien, mesmo que o alien não esteja usando o tradutor, né? Ah, ele tem essa... Ainda. É, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque tu... Que você usa... Tu que usa. Mas ele traduz o que o outro fala pra ti. Beleza, mas quando tu fala, o outro, de alguma maneira mágica, ele ouve na língua dele. Volta pra terra. Agora me deu eu tenho um track com essas coisas assim. Mas eu adoro essa track, tá? Não quero ofender nenhum tracker ali. Principalmente o meu desencarnado orientador, né? Que ele era não fã, né? Nossa, cara! Ele era muito fã, né? O Weber, ele acessava um canal de IRC, tá? Ah! Exato, o canal de IRC, que tinha a trivia do Star Trek. Uhum. E eles ficavam assim... Nossa senhora, aquilo lá ele ficava aberto no computador dele o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Era bem legal. Mas então, não quero ofender nenhum tracker, tá? Mas voltando pro negócio. Então, tu tem... A IA começa a embarcar ali no... Né, a IA vai estar cada vez mais... vamos dizer assim... imiscuída nas nossas atividades. Uhum. Né? O então... Google hoje já mostrou o aviso ali para colocar a Gemini no Gmail no Google Drive. Então, assim, a Microsoft já está com Copilot em teste no Windows 11 em alguns lugares. Então, assim, aí tem o telefone da Samsung com a IA ali. Temos IA aqui no telefone e tal. Então, isso vai estar cada vez mais presente e vai chegar num ponto que todo mundo tem IA e esse negócio vai ficar meio transparente e enfiado em tudo. Tá? Essa é a tua previsão, né? Não, isso vai acontecer. É a minha previsão. Tá. Mas aí, o que ele coloca é que à medida que a gente vai usando IA cada vez mais para pensar por nós, para tomar decisões... Lembra que a gente brincou uma vez entre comprar um desktop e um notebook? Uhum. Que a gente ficou brincando assim, tu com o ChatGPT aí, eu com o ChatGPT aqui... A gente ficou, convença meu amigo que um laptop é melhor. Daí, uhum. E o Leandro falou, não, convença que o desktop é melhor. E uhum. aí a gente pegava eu pegava os seus argumentos, dava no meu chat aqui, olha, respondeu isso, eu quero contrapor. Né? E a gente foi brincando ali. Cara, daqui a pouco tu pergunta o ChatGPT, comprar um desktop ou um laptop? Em geral, ele vai tentar ser meio neutro, tá? Uhum. Mas pode... dando certos parâmetros e dizer, não, no teu caso o melhor realmente é um laptop ou um desk. Então ele coloca que o fato da gente não usar o nosso cérebro, né, ou da gente passar a usar cada vez menos, porque IA começa a avançar nas atividades, né, que nós normalmente realizamos por meio do pensamento, ela não está substituindo uma marreta, ela está substituindo um processo de raciocínio, e ela começa a fazer isso em vários pontos. A preocupação que vai chegar em algum momento que isso, assim como um músculo que tu deixa de exercitar, o cérebro vai começar a se atrofiar. Uhum. Né? Então, ele chama atenção para isso, ele levanta como hipótese, ele levanta como alerta, né? E eu acho que é muito interessante. E, inclusive, ele coloca aqui, ó, esse termo que ele usou foi bem legal, né? Que no artigo, que recentemente uhum. publicado então, no American Psychology Association, Association's Journal of Neuropsychology, ele disse que a inteligência artificial pode agir como uma prótese cognitiva. Aham, uhum, que legal. É interessante isso que ele então... Primeiro teorizada por um cara do Max Planck Institute, né? Leader. Do Max Planck. Sim, não, então, é assim, não é qualquer coisa, é algo que, se alguém se preocupa com essa questão da IA e como é que ela pode afetar o nosso cérebro e mesmo a nossa sociedade, né, quem está estudando isso, eis aqui um bom paper para isso. Aqui no final eles citam um ChatGPT, tá? Uhum. Embora o uso do ChatGPT no seu estado atual para tomar decisões... pareça ridículo, né? Para qualquer um seguindo os avanços da tecnologia, já existe evidências, né, que pessoas estão experimentando o ChatGPT para isso de qualquer maneira, assim, de qualquer modo, entende? Uhum. Tem gente experimentando. Embora sim a coisa não esteja sendo tão boa, mas tem gente usando, tem gente testando claro. Isso. Tá? E vendo a maneira que os telefones têm afetado os nossos cérebros, não há nenhuma razão para pensar que a inteligência não possa ter efeitos igualmente, né, avançados nesse aspecto. Então, aí se encaixa com o que a gente estava falando hoje, por isso que eles encaixam agora essa notícia. A gente está falando do uso do telefone, que impacto isso traz para nós, inclusive nas nossas relações, uhum. E ele traz, olha, e a inteligência artificial também vai causar um impacto, né, nas nossas relações, mas também nas questões cognitivas, que... Né, É interessante ele ter falado isso no fim, né? Não teria porque a gente pensar que isso não iria acontecer com a tecnologia, com a inteligência artificial, se já está acontecendo no telefone. Enquanto você falava, eu fui pesquisar, eu já tinha lido um artigo sobre isso, mas eu não sei se o que eu vou trazer aqui agora foi esse que eu li há um tempo, já faz um tempo, sobre a relação do uso dessas ferramentas de navegação, de GPS no carro. Né? Uhum. E que basicamente as pessoas estariam... Sim, tu esquece, não sabe mais pelo caminho. Exatamente. Eu uso muito, eu vou dar o meu. Eu te confesso que eu não gosto, mas eu acho que é isso. Assim, eu não sei se eu importo tanto assim a minha opinião, mas a minha experiência, e que é apoiada por esse artigo que eu vou comentar agora, é que você acaba ficando viciado, como você disse, Vinícius. Eu não consigo mais fazer nada sem o Waze ligado. Não que eu não saiba aí nos lugares, mas eu acho interessante você ter ali, te avisa de acidente, de obra. Então, né, tem um buraco ali, sei lá. E o que esses caras aqui, o Tal Lauer e o Yair Galili, o título do artigo é... E você pode colocar aí, né, Vinícius? Então, dropa o link. Tem, desculpa, Vinícius, é que hoje a gente tá trazendo várias coisas meio que fora do termo café, planejado. Mas é café, cara, o café, lembra que... Ah, o café gente... pode isso. O café é mais aberto, isso. O café é pra isso. Então, é como se a gente estivesse batendo um papo. Exato, é não precisa pedir desculpa, tá. Não esquece disso. O Guilherme é sempre bastante formal e eu sou muito informal. E a gente tem que achar o ponto de equilíbrio aqui. O que os caras dizem? In ways we trust, GPS-based navigation application users' behavior and patterns of dependency. Basicamente, ele diz ali que os caras desenvolveram uma technological addiction, né? Uma dependência. Uma dependência tecnológica, um vício tecnológico. Então, esse é apenas um exemplo de como a tecnologia interfere em nós adultos. E aí voltamos às crianças, né? Porque com as crianças ainda é pior. Se para os adultos é assim, você tá interferindo em processos mentais, em processos, né, cerebrais lá de crianças que estão em formação. É tipo o jovem que fuma maconha. Eu vi uma pesquisa esses dias, né, que é terrível para o jovem. Se depois que tu é adulto, você tem alguns... Tem um lance de até... Mas para criança é muito... até 20 anos, acho que é, 18 anos, né? Não. É assim, ó, o que eu já vi sobre isso... Até uns 22, 23, ou seja, mais seguro. Uhum. Mais seguro é nunca. Uhum. Mais seguro é nunca. Mas, né, assim, 20, 24, 25 pra cima, por causa de uma questão de amadurecimento do cérebro. Que justamente o efeito que alguns atribuem ao uso de maconha com relação a questão do cérebro e tal, né? Uhum, efeitos neurológicos. Positivos em adultos. 26 para cima, justamente isso que ela causaria um efeito contrário, bem ruim, horroroso, né, para quem ainda está com o cérebro em formação, que é nessa faixa de idade até os 20 e poucos anos. Então, fique bem claro, disclaimer, eu não estou dizendo use ou deixe de usar. Eu estou dizendo não use. Não, é só um paralelo. É um paralelo assim, sobre como coisas que às vezes para adultos pode não ter tanto problema, mas para criança é muito pior. Exato. A criança não deve beber, por exemplo, pelos mesmos motivos. Exato. Né? Nem suco de vinho. Vinho com água que o pessoal dava antigamente. Os anos 80 era complicado, né? Nossa, anos 80 é muito dava foda. Bebida para as crianças. Suco de vinho com... Não, mas até tu encontra alguns lugares aí que o pessoal no interior... Ainda tem suco de vinho. Suquinho de vinho. Enfim. Vinícius, vamos terminando? Tinha mais algumas notícias. Cara, tu não quer listar pro pessoal só assim algumas coisas? Vou listar rapidinho, então. Chatbot não é o GPT, eu acho que não é o GPT, a notícia não fala, né, e eu acho que não é, mas poderia ser. Mas poderia ser, lá que aconteceu lá na Air Canada, que um chatbot inventou uma política de refund, de... Sim. Como é que é a tradução para refund? De estorno? De desvolução, sei lá. Porque o que aconteceu com o cara? O cara morreu, o avô dele, e ele foi comprar a passagem para ir no funeral. E como ele estava próximo ali da compra de passagem, ele tinha dúvidas sobre as tarifas. E entrou no site da Air Canada e foi atendido lá para um chatbot. E aí o chatbot respondeu para as dúvidas dele o seguinte... Eu vou ler, entre aspas, o que estava lá na notícia da Ars Technica. Se você precisar viajar imediatamente ou já tiver viajado e gostaria de enviar o seu bilhete para obter uma tarifa reduzida por motivo de luto, por favor, faça isso dentro de 90 dias, a partir da data em que seu bilhete foi emitido, completando o nosso formulário de solicitação de reembolso de bilhete. E aí tinha lá algumas questões, né? Nem vou entrar aqui se era devolução total ou não, mas enfim, o que aconteceu foi que o chatbot inventou uma política de devolução, de reembolso, que não existia. E aí a Air Canada disse, não, peraí, eu não vou te devolver porque essa política não existe, quem inventou foi o chatbot. Eu aqui, eu te prometo consertar o chatbot e te dou $200, 200 dólares canadenses aqui. É, e aí ele não aceitou, entrou no judiciário e a defesa da Air Canada é que o melhor. Eles disseram que o usuário não deveria ter confiado no chatbot, pois, abre aspas, o chatbot é uma entidade legal separada responsável por suas próprias ações. Ou seja, a defesa deles foi. Não tem nada que ver com esse chatbot que conversou contigo aí. É, esse chatbot, o problema dele, ele é uma entidade legal, autônoma ou separada. Ele ganha parcialmente o valor da passagem e mais uma indenização. O caso é simples, mas ao mesmo tempo, eu acredito que são coisas que nós vamos... É começar a sentir, já estamos sentindo, isso já aconteceu, né? Dia desses, até uma professora, a Cris, que eu já, Petró, que eu convidei para vir aqui, já está combinado, Vinícius? Ela já aceitou, né? A gente só tem que ajustar a agenda e ela estava me mostrando uma decisão judicial que saiu, que estava nos grupos lá que ela participa, que era... Ou era algo feito por uma inteligência artificial, ou era um modelo que alguém... mandou sem querer o modelo e não o arquivo atualizado, sabe? Uhum. Então, nós vamos começar a ver essas coisas acontecendo. Eu testando o Gemini esses dias, né, do Google, a nova versão e não sei o quê. Bom, vou fazer algo que eu já fiz no GPT que funcionou no Gemini. Ele alucinou... Total, né, cara? Total, criou ruim. Informações... Não, é, né? Fora da casinha. E aí a questão, como é que você vai confiar? Se eu uso inteligência artificial, por exemplo, para resumir uma grande decisão que, né, de 1.000 páginas ou um texto de 1.000 páginas que eu não tenho como ler, mas eu quero obter alguma informação dali, né? Porque eles se saem mal, né, quando os textos são muito grandes, acredito eu, até pela própria limitação de processamento que eles têm, né? O GPT, pelo menos, ele limita lá a quantidade de dados que ele consegue. Então, mas enfim, são coisas que eu acho que vão começar a acontecer. Eu achei engraçadinha. Achei engraçadinho o caso e mais engraçadinho ainda a defesa da Air Canada de ter a disfarçatez, né, de usar essa tese aqui. A outra, Vinícius, é a do Quai. É. Então, nota que a gente não está passando rapidinho, a gente está comentando, mas acho que essa aí vale a pena. Mas essa do Quai, a gente comentou, acho que foi no passado ou retrasado, sobre como que eu tinha ficado muito assustado ao acessar o Quai e ver o que estava me apresentando. Eu já tinha lido essa notícia de uma denúncia do Núcleo Jornalismo de que teria... Tu tens o link dela ou você não tem link? Essa também está lá embaixo, o caso Quai ali é do Núcleo Jornalismo e do Metrópolis. Deixa eu pegar aqui. Então são três notícias, na verdade. Uma anterior, lá de janeiro, até um mês, 24 de janeiro, né? quase um mês de 2024, em que o Núcleo Jornalismo traz uma reportagem, mas assim, de fôlego sobre... E eu até achei que eles exageraram um pouco, eles colocaram alguns termos ali, Vinícius, até... Acho que nem passa toda ela ali, enfim... Eu achei que eles não precisavam ter trazido alguns termos que as pessoas poderiam usar para buscar conteúdo de pornografia infantil. Eu acho que a imprensa tem que ter um certo cuidado, assim, sabe? Nem vou descer ali. Não é não divulgar, tem que divulgar, mas eu acho assim, você dizer os termos que o Quai estava recomendando permite que outras pessoas entrem no Quai e continuem procurando. É uma questão delicada. É uma crítica assim que eu faço com tranquilidade, assim, sabe? Faço com tranquilidade, tá? Não, mas é uma crítica que eu faço, assim, de uma forma positiva, sabe? Tem que se falar sobre isso, tem que fazer denúncia, mas acho que tem que ter um cuidado ali. Depois tu dá uma olhada, Vinícius, pra ver se tu concorda comigo. Então, não, nem quero ver, cara. Não, vai, eles trazem. Mas basicamente o que... Mas dizer assim, esse tipo de coisa nem, não tem que ter. E é uma pena, uma lástima que eles tenham posto no É, não colocaram imagens, não colocaram nada. Não, óbvio que não, né? Só faltava. Não colocaram. Mas colocaram certas interações, né? Eu achei. Mas eu não quero ver isso. Bom, mas a notícia é que depois disso, lá em de janeiro desse ano, eles foram chamados agora, e aí sim essa notícia do Metrópolis, né? Do Guilherme Amado. É para dar explicações lá no Ministério da Justiça, para prestar esclarecimentos. Eu não sei exatamente o que, como que eles foram, qual foi o procedimento realizado aqui, né? Mas teria a ver com a Secretaria de Políticas Digitais. E aí você teria a rede sendo usada para divulgação de imagem de pornografia infantil mesmo, esse é um ponto. É. Uhum. Tanto que esse estudo que o Núcleo fez, eu vou ler um pedaço aqui do estudo, né, da técnica que eles usaram. Eles usaram a rede social por meio de dois perfis diferentes ao longo de 2 meses, com uma terceira rodada de testes feita usando quais 100 contas logadas. Aos recém-chegados no aplicativo, a rede social exibe vídeos sexualmente sugestivos de influenciadores mirins em contexto de duplo sentido, que opera como uma primeira camada de materiais abusivos que vão ficando mais explícitos à medida que o uso da plataforma se intensifica. Conforme os testes do núcleo avançavam, em um dado momento o próprio Quai passou a fazer recomendação que nos levaram a caixas de comentários contendo links para conteúdos abusivos de adolescentes em cenas de sexo explícito ou perfis que divulgavam a venda e a troca de materiais de pornografia infantil. Então, o que parece que está acontecendo a ser avaliado é que, primeiro, eles têm um problema gravíssimo de moderação. Aí. E veja, você tem uma inteligência artificial sugerindo conteúdo sem passar por um controle mais adequado. Isso que está me lembrando aquela inteligência artificial que a Microsoft colocou no Twitter em 24 nazista, horas e virou uma nazista. É. E assim... Tu vai botar uma inteligência artificial aí treinada pra quê? Ah, se é o meu interesse, eu como dono do serviço, se eu tô interessado em... Ah, eu quero manter o pessoal mais tempo possível na minha... Eu só, IA, é o seguinte, ó. O objetivo é engajamento. Faz o que for preciso. A qualquer custo. É. E aí é interessante, né? E aí agora quem diz isso sou eu. Quem diz isso sou eu, não sei se... eles não falaram. Não, mas assim, é interessante como a falta de moderação, que é o que parece que está acontecendo, né? Assumindo, é claro, de que a Quai não estaria voluntariamente com uma política para promover esse tipo de conteúdo, que eu acho que não fariam isso, né? Então vamos assumir que é um problema de falta de moderação e falta de acerto nos algoritmos. É interessante notar como problemas como esse... Essas pessoas se conversam, né? A rede acaba sendo um lugar profícuo para esse tipo de operação. É interessante, né? Ou seja, como o efeito no mundo atual, o efeito da falta de moderação. E tem crianças usando isso. E essa empresa, e essa rede, ela é uma das patrocinadoras do BBB. É um negócio que está na cabeça de muita gente, né? Então, eu realmente espero que isso seja corrigido. E o que me chamou a atenção de uma maneira muito... Eu fiquei impressionado realmente, né? A gente sabe o que acontece, mas eles comentaram aqui de alguns casos em que os influenciadores mirins que têm vídeos gravados pelos pais e alguns deles têm milhões de seguidores e essas imagens gravadas pelos pais conteriam imagens, né, em situações íntimas e sexualmente sugestivas. Não é pornografia, entende? O que o Tavares, o Thiago Tavares da SaferNet, né, que está já há muitos anos na SaferNet, inclusive eu conheci ele, ele disse o seguinte, que esse material se enquadra no conceito de child erótica, um gênero de imagens sugestivas de exploração que servem de isca para materiais mais extremos. Ele diz, é meio que um meio termo, assim, uma coisa que não ali. Mas é sugestivo, e veja isso sendo produzido pelos pais, numa sexualização. Então, é um desastre. Eu diria que boa parte das vezes sem querer. Eu acredito que... Há quem faça de propósito. Eu não sei. Mas ao mesmo tempo tem... Eu acho que tem gente que faz assim meio que por ignorância mesmo, assim, por não... No sentido de ignorar os efeitos do que tá fazendo, sabe? Porque vê aquilo feito por outros e acha que é legal e, né, agora quer compartilhamento. Pra terminar, tem uma aí, Vinícius, do TikTok, não sei se você viu já, uma nova tendência aí do TikTok, alguma mãe... acho que era um americano, achou legal colocar uma criança e disse assim pra criança, olha o absurdo da coisa. Colocou a criança no banheiro e disse, olha, vamos ter um segredo nosso aqui. Então, aqui no banheiro você pode falar todos os palavrões que eu digo que você não pode falar lá fora de casa. Lá fora do banheiro, sei lá, né? Então, aqui no banheiro você pode falar. Então, eu vou fechar a porta e você fica falando os palavrões. E aí filma a criança. E aí tinha a guriazinha lá, uma americana, acho que era, e botou na internet, no TikTok, a criança falando alguns palavrões em inglês. Pronto, né? Foi o que bastou para que alguns brasileiros aqui começassem a fazer a mesma coisa, né? De estimular que seus filhos, gravar seus filhos falando palavrões e publicar isso no TikTok. Então, é um negócio que não tem propósito nenhum, é um grande problema. Você tá criando... Like, compartilhamento... Mas as pessoas estão perdendo, elas estão projetando, né, nessas crianças e estão perdendo a capacidade de visualizar, de olhar para mais longe, ou seja, como que isso pode impactar o futuro dessas crianças. Eu vou usar uma coisa forte agora, elas estão usando essas crianças e não estão nem aí para os impactos futuros, elas estão usando para saciar a sua necessidade. Sabe quando o cara se mete aí com droga pesada e o cara não tem mais dinheiro e ele começa a vender as coisas de casa, né? A droga pesada aí é o like, é a galera te gostar de ti no Instagram e interagir com as tuas coisas e tal. Aí tu começa a viajar e tem que tirar foto da tua viagem. Tu come alguma coisa, tem que tirar foto da comida. Tu faz não sei o que, tem que tirar foto pra mostrar. E quando tu tem filhos, cara, tu usa os filhos também. Para as tuas coisas ali. Agora, o que de futuro isso vai representar para eles? Bom, isso deixa para eles depois, né? Tô sendo irônico, tá, galera? Porque não estiver me vendo aí, tô sendo irônico. Então, assim, eu acho... adultos imaturos, não. Bem capaz. Não, é que nós estamos chegando num momento que as pessoas não percebem mais os efeitos. Não, a gente não tá chegando, já tá nesse momento. Já tá fazendo um momento, mas assim, quando isso começa a atingir as crianças, é muito problemático. Já tá atingindo as crianças há muito tempo. Já tá atingindo. Mas dessa forma, você percebe, né? A gente tá falando aqui em dois casos, né, semelhantes, de pais promovendo e publicando a imagem dos seus filhos em situações que são muito prejudiciais. Não é nem dúvida, são claramente duvidosas. Aqui no caso do Quaia, dependendo do caso. Situações dúbias. Ou não, é claro não, que é. Não, eu acho que é, porque você... Filmar o seu filho falando palavrão e publicar isso na internet, você tá criando ali uma situação que é problemática, você tá expondo a imagem da criança, né? O pai não é o dono da imagem da criança, esse é o ponto. Assim. E ele tem um dever vez mais ampliado. Tu já disse isso outras vezes, mas eu quero frisar. Repete o que tu falou devagar agora. O pai. Os pais não são os donos da imagem dos seus filhos. Eles têm o às vezes, a forma. Né? Ou às vezes as práticas que eles querem promover porque podem achar legais podem ir de encontro aos interesses do seu filho. Contrário aos interesses dos filhos. Contrário. E às vezes ele pode ter que sacrificar algumas coisas que ele quer fazer, porque essas coisas podem sacrificar. Estar sacrificando a imagem da criança, né? Então você tem situações aí, inclusive processos de adultos que processam os pais, né? Pelo uso, eu diria, abusivo da imagem das crianças. É um grande problema, passa por conscientização também, como você disse, tem pessoas que são ignorantes, né? Que ignoram essa questão, mas assim, tem pessoas que estão perdendo a mão e precisam, inclusive, eu acho, ser responsabilizadas por esse tipo de questão. No caso do Quai, mais ainda, né? Ou seja, publicar e gravar vídeo sugestivo. É muito grave. Nossa, é gravíssimo. Dependendo do caso, pode chegar a um crime muito grave. Aqui no Brasil não é crime fazer isso? Não, claro que é. É, né? Mas aí tu percebe. É crime de produção de material pornográfico infantil, acho que 241. Mas assim, mesmo ECA. Que seja sugestivo, não seja exatamente pornográfico. Não, ainda assim, é que tá. Deve ter algum tipo de proteção pra criança e tal. Deve ter, cara. Não é possível que não tenha. É. Não, o artigo do ECA aqui, 241, vender ou expor à venda fotografia que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica, né? Oferecer, tá, trocar, 241A, oferecer, trocar, disponibilizar, distribuir, publicar, por qualquer meio e tal. São aquelas penas lá, adquirir, ter posse, mas assim, não é material pornográfico, é justamente aquela coisa que o Thiago comentou ali, é um meio termo. E você está promovendo a sexualização, né, mesmo que leve, de crianças. É realmente muito grave. Desculpa, pessoal, se o podcast terminou assim com essa carga de um assunto mais pesado, mas são coisas que a gente precisa falar aqui também, né? Inclusive, o meu café frio vai para Quai. Sim, sim, sim. E pro chatbot da Air Canada também. É, e pros outros lá, não, mas acho que sim. E da Avast. Se tivesse que dar um café frio, um seria pra Quai. É. Aliás, nem café. Ficaria sem café. Eu ia virar o café. Tá vendo esse café aqui, ó? Ele tá frio e nem isso eu vou te dar. Vira no chão, assim, na frente. Assim. Guarda. Não, eu diria, com a esperança, no meu caso, de que isso se resolva, viu? Eu não sei se dá para resolver, porque eu te sugiro que abra o Quai. Não. Mesmo que ele não morra, ele não tá, eu abri esses dias, ele não tava mostrando conteúdo de crianças, mas tem muito conteúdo sexualizado e sugestivo de adultos. É impressionante, cara. É impressionante o conteúdo padrão, assim, digamos, para uma conta que cadastra lá sem usuário. Uhum. Ou melhor, nem acessa, na real. Nem acessem, pessoal. Não. Façam coisa melhor. Deixa o café. Falar. E o café expresso, Vinícius? Cara, eu só pensei em café frio, mas. Café expresso vai NPD, pro FTC. Né? Ah, oi? A NPD, da nota técnica dos bancos. Então primeiro vai pro café expresso de casa, né? O pessoal, né? Do Brasil. A NPD. Café expresso acompanhando um browniezinho e uma aguinha com gás. Tá? E um bolinho de com goiabada, né? Aqueles que servem cafeteria. Pode ser também. Então, assim, parabéns à NPD pela nota lá. E eu daria também, se eu fosse dar um segundo café expresso, assim, mas daí sem o bolinho, sem as coisas, para a FTC lá que pegou o Avast fazendo caca. Esse seria o meu. O que, que tu tá fazendo aí que não tá prestando atenção no tanto? Pra quem que eu dei o segundo café expresso? Vamos lá. Tu tá prestando atenção. Nem sabe pra quem deu. Pra FTC, pra os Estados Unidos, Federal Trade Commission. Eu tava respondendo uma mensagem urgente. Durante as gravações. Não era celular. Nem computador. Nós vamos gravar sem nada agora. Cara, eu cheguei a pensar, terminando assim, a gente fazer uma gravação analógica, um dia assim, de fita, alguma coisa assim, sabe? Não. Pega os microfonezinhos da Zoom e gravamos neles, então. Não. Você... usar microfones bons, mas gravar em fita, gravar em analógico, fita, entende? Fita, tu vai ter que... Tu até encontra cassete pra vender, mas... Não tô falando de cassete, tô falando de fita de rolo, de áudio de estúdio e tal, um negócio... Não. Ok, terminou o episódio antes que o Guilherme resolva gastar dinheiro no segurança legal aqui. Gravador comprar um gravador de desses, rolo. Que deve custar um horror de dinheiro. Não. Não quero saber. Eu não sugeri pra te dizer preço. Já tá pesquisando lá, olha no óculos dele, já tá pesquisando. Já tô pesquisando, tu viu? Sim, dá já pra vi, ver? Claro. Claro que dá, já te falei que tem reflexo e óculos aí, cara. Tô vendo aqui. Tá, mas deu. Já foi café frio, já foi o café? Já foi café quente. Deixamos vocês então com o há 30 anos de segurança legal. Quem sabe um dia, né? Quem sabe? Já tem 10. Sabe. Há 10 anos no Segurança Legal, que eu não sei qual é o episódio, mas vai ficar no show notes, seja surpreendido, porque a gente não preparou, não olhei antes. A gente também vai ser surpreendido, então. Mas é isso, pessoal, agradecemos todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos ao próximo, no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! A gente resiste um pouco a esse tipo de dica, né? Ou esse tipo de modelo de podcast onde a gente faz 10 coisas, ou top 10, né? Porque, em geral, de uma certa forma, isso é um pouco de reducionismo. Reduzir um problema a uma lista. Mas, por outro lado... Dez coisas para ser feliz, 10 coisas para gerir sua TI... Coisas para ter sucesso. Essas coisas para ser um líder. Muitas vezes isso é usado como expediente para chamar a atenção para um determinado conteúdo. Né? É o que a gente está fazendo, né? mas eu quero fazer o contraponto, né, a mim mesmo, mas o interessante é que, sim, esse pode ser um expediente para um início de uma discussão, né, para colocar talvez alguns dos fundamentos. Então, antes da gente começar, de fato, é importante fazer essa ressalva. Não é uma lista definitiva e nem uma lista que tenha a intenção de abranger todos os problemas ali relacionados ao assunto. Não, né, Vinícius? Claro que não. A gente pegou 10 coisas, 10 erros, ou, né, bastante comuns, uhum, que nós vemos pela nossa experiência, né, dentro das empresas. Certo. Óbvio que a gente não vai citar nenhum caso específico aqui com o nome de empresa, não é o caso. Uhum. Mas a gente, vocês vão perceber, principalmente quem está dentro da TI, quem está gerindo TI, ou mesmo está ali como analista de suporte dentro da TI, né? Está, uhum, iniciando dentro dessa área, vai perceber que esses problemas que nós vamos pontuar são frequentes. Você pode olhar para os lados e começar a procurar, que você vai encontrar alguns deles. É. Então, nesse sentido, assim, são 10 problemas comuns. Eles não são os mais comuns. Eles não são os únicos. As 10 coisas que você deve fazer para sua rede ficar segura. Né? Então, a gente está trazendo aquelas coisas que a gente percebe que são mais comuns, que se repetem ao longo do tempo. Não são coisas que começaram a acontecer agora, já acontecem há muitos anos e continuam sendo feitas, acontecendo, continuam se repetindo. Uhum. E aí a gente sentiu a necessidade de botar isso num podcast, para as pessoas ouvirem e começarem a olhar para os lados aí nas suas redes e perceber se isso não está acontecendo onde você está. Um ponto de reflexão, né? É. O interessante sobre esse assunto é que, ao contrário de algumas tecnologias ou de algumas coisas, é possível dizer que uma rede, mesmo quando ela vai funcionar em algumas situações, mesmo quando ela é montada e quando ela é feita de uma forma completamente errada, né? É possível dizer isso, né? É, sim. Inclusive, quando eventualmente eu ministro uma cadeira de redes de computadores, uhum, no passado eu ministrava com maior frequência essa cadeira, hoje eu me dedico mais à segurança, né? Uhum. Eu chamo a atenção dos meus alunos para o fato de que a rede, uma rede de computadores, né, a gente tem mil e uma maneiras de fazer ela errado e ainda assim ela funcionar. Dá para fazer coisas absurdas e ela funciona. Ainda, uhum, assim ela funciona. Então, esse é um grande problema. Não é algo que ou você faz correto e sai funcionando, ou você errou alguma coisa e ela para de funcionar. Uhum. Dá para fazer muita coisa errada e ainda assim ela atende, vamos dizer assim, a necessidade básica de comunicação. É, máscara de rede é uma coisa que muitas vezes não é bem compreendida, né? Nem vamos entrar aí. Bom, vamos começar, já que são 10, a gente vai falando ao longo desses 10 aí de questões mais genéricas. A primeira delas, o primeiro ponto seria a falta de segmentação da rede, ou seja, toda a rede sendo uma coisa só, ou a segmentação realizada só com diferenciação de endereços IP. Pode explanar um pouquinho sobre isso? Sim, esse problema é bastante comum. E muita gente não se dá conta do porquê isso é um problema. Uhum. Né? Quando a gente fala de falta de segmentação da rede, e vamos lembrar que isso é algo que a ISO, né, 27002 já coloca há bastante tempo como sendo uma recomendação. Sim. Né, que a rede deve ser segmentada, etc., conforme necessário. A segmentação da rede significa que você pega a sua rede interna e você quebra ela em partes que são independentes, digamos assim, até o que a gente chama de nível de rede. Então, para quem não está muito acostumado com isso, eu vou falar rapidamente. A gente tem uma estrutura em camadas, né, com uma rede implementada. A gente tem o nível de enlace. A gente tem o nível de rede. E acima a gente tem o nível de transporte e aplicação. Tá? Quando a gente faz a segmentação de uma rede, a gente, idealmente, a gente separa o enlace, que seria equivalente a ter um switch, não vou nem falar em hub, né? A gente teria um switch para cada rede, então tem um switch para a rede da diretoria, um switch para o pessoal da rede de projeto, um switch para o que interconecta lá os equipamentos do chão de fábrica, um switch do pessoal do RH, do pessoal financeiro e assim por diante. E aí cada um desses switches, eles não estão ligados, eu estou falando aqui de uma maneira bem, bem simples, básica, tá? Uhum. Bem básica. Eles não estão ligados diretamente um no outro, ou seja, eles não formam uma única rede no nível de enlace. E aí a comunicação entre essas redes, ela se dá apenas através de um roteador que interconecta esses vários switches. Certo. Então a gente tem uma separação, tem um nível de enlace para cada um e tem a separação também no nível de rede. É claro que para quem conhece um pouco mais, sabe que a gente pode fazer essa divisão usando VLANs, que é basicamente a gente pega um switch e divide ele em vários switches virtuais, ou seja, não precisa ter um switch físico para cada sub-rede, né? Sim. E eu posso então ter lá um rack cheio de switches ligados entre cima, funcionando como um número até maior, né, de switches virtuais do que switches físicos que estão ali. Sim. Por que que essa divisão, por que que essa segmentação é útil? Porque desde problemas que são causados de forma não intencional, simples, como, por exemplo, uma placa de rede defeituosa em um computador da rede, podem gerar a parada ou interrupção da rede inteira. Sim. Inclusive de paradas assim, que acontecem de vez em quando. Sim, e difíceis de identificar, né? E difícil de identificar, um comportamento meio errático, né? Tem semanas que acontece, tem semanas que não acontece nunca, tem semanas que acontece todo dia, de, por exemplo, a rede inteira parar. E para isso acontecer, basta ter uma máquina com uma placa de rede com problema. Se a gente for pro lado dos ataques intencionais, vamos dizer assim, alguém quer intencionalmente atacar a rede, com técnicas simples e já conhecidas há muitos anos, como por exemplo o ARP spoof, é possível você cortar toda a comunicação da rede com a internet com um único comando em um computador ligado na rede. Sim, isso no caso da rede ser apenas uma, né? De ela não estar segmentada. Sim. E sem contar ainda aquela questão bem simples, né? Do cara que vem com um notebook de casa ou da empresa que ele trabalha, se ele é um terceiro, um visitante, configurado com um IP fixo. Aí ele chega na tua empresa, liga o notebook dele na tua rede não é segmentada, né? E no momento que ele faz isso, por um acaso, ele tem o mesmo IP de um servidor teu. Tá? E aí dá conflito de IP. E aí até mesmo se tiver lá um Windows rodando lá no servidor, o Windows vai dizer, opa, conflito de IP, ele cai fora. E aí as máquinas começam a dar um problema na rede, as máquinas não conseguem mais encontrar o servidor e tal, por causa desse conflito de IP. Então são problemas bem simples. No momento que você segmenta isso, um ataque proposital como um ARP spoof, uma máquina com IP duplicado, sem intenção, colocada na rede, ou mesmo uma máquina com uma placa de rede defeituosa, ela vai atingir somente aquele segmento de rede. Sim. Então, se eu tenho vários segmentos de rede numa empresa, um por cada departamento, o máximo que vai acontecer com alguém, né, com uma querendo fazer alguma coisa errada no sentido de parar a comunicação da minha rede, é atingir aquele segmento no qual ela está conectada. Sim, tu acaba por isolar determinados grupos esses com base em determinadas características, né? Exatamente. Não se trata apenas desse aspecto preventivo, né, se trata também de tu conseguir isolar esses grupos e, por exemplo, um vírus que consiga ali, por compartilhamento de rede, se reproduzir, tu vai conseguir isolar aquilo dentro só daquele grupo segmentado. Isso é importante também, né? Desde que tu tenha um controle no teu file server para ele não servir de ponto de comunicação entre uma rede e outra, né? Claro, de intermediário. Claro. Mas sim, no momento que tu faz essa separação, tu consegue limitar worms que se espalham, por exemplo, o broadcast na rede. Ah, sim. Eles não vão conseguir sair daquela sub-rede. Uhum. Tá? Fala. Oi, não, mas tem um outro aspecto, e eu quero avançar, não sei se era isso que tu ia dizer, mas não existe, na verdade, um modelo pronto de como isso deve ser feito, né? Vai depender muito da característica da organização e dos grupos, né? Dos grupos de serviços, ou grupo de informações, ou grupos de servidores que cada empresa possui, né? Então, não existe uma fórmula mágica de como isso deve ser feito, certo? O que a gente tem são algumas boas práticas, né? Algumas recomendações. Que, linhas gerais, você pode separar, fazer um segmento de rede para cada setor da empresa. Sim. Isso em linhas gerais serve. Você pode começar por aí. Claro, dependendo também do tamanho da empresa, né? Sim. E aí você pode precisar até mais de uma rede para um determinado setor, talvez. É. Então, as linhas gerais, você separa a rede por cada setor da empresa. Nem pensar fazer a rede de uma matriz, por exemplo, e de suas filiais se comportarem como se fosse uma única grande rede. Uhum. Tá, esse é um outro problema. Tem que fazer segmentação também quando a gente fala de unidades, né? Tem que segmentar as unidades e dentro das unidades as suas sub-redes. Esse é um outro erro. O pessoal pega um link dedicado, como por exemplo o MPLS, nós vamos falar adiante de problemas relacionados a isso. Sim, sim. E conecta as duas redes e coloca tudo a mesma faixa de IP e tudo mais e vira uma única grande rede. Aí o problema é maior ainda. Vai muito além do que a gente está colocando aqui, que a gente já está recomendando, que é uma segmentação interna, né? Uhum. Dentro da unidade. Então, nem pensar fazer uma única grande rede usando várias unidades da empresa.